581, voo Serra Vento 366, desça para 25000 pés. A gente altimetra todo 014. Permissão a velocidade de campo. Agora. 1098, ao cruzar uma centena, vai reduzir para 2109. Ao cruzar uma centena, vai reduzir para 2109. 1098. Marshall 0023 on the ground at 58, locate to the right, call ground 121 decimal 9er. Locate to the right, ground 121 decimal 9er, approach call 023, boa noite, obrigado. Azul 2534, aciona identificação, dessa via, chegada à Mária, até nível de voo 070, altímetro no 04. 070, 104. 1868, chame a torre, Salvador, frequência 98, décimo 95, confirma. 95, voo 968. Boa noite, 3-2372. Boa noite, 3-2. Boa noite, 3-2. Vai reportar 372. 2 Alpha Juliet, gate 1-1. Alpha Juliet, gate 1-1, reporta o 2-3. Obrigado, boa noite. Zerquilo Delta, quanto copo? Zerquilo Delta, Sierra Bravo, Papa Sierra, autorizado. Nível 280, saída da Euleda, Porto Seguro. Primeira curva à direita, após o colégio número 7, transponda 5056. Gol 1098. Gente, pro 010, tá confirmado o limite? Limite é magnética 100, 100 do NDT, Índia Serra. Magnética 100 do Índia Serra, morro 1098. Alvaro, voo 1868. Voo 1868, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 4. Autorizado, pouso, pistão no 0, com 1 no 0, 1 no 4, voo 1868. Está autorizado até 4.000 pés. A cortina que permanece no 014. Voo no 098, está autorizado 4.000 pés, existe no 014. Fala 4.000, 014, voo no 098. Alô, boa tarde. Boa noite, estou no 134, informação, autorização por gentileza, Maceió. Voo 134, Maceió, autorizado. Via autotone, voo nível 350, sai da PUCA, transição Caju, primeira curva esquerda, transponder 5406. Responda com 1134, reportando o push. Com 4067, chamada com 5. Vou nova pressão. Reduza para 1909. Sierra, Alfa 0, 9. Pode ser 205, a mínima limpa? Mínima limpa, 098. 98. Evitado, vai voar o Serra Vita 368. Descer para o nível 050, altímetro 014. Pode estar, voa o Serra Vita 368, 6212. Passou 366281. 581, está autorizado o final de nave, chame a torre Salvador, a frequência número 8.95. 1895, obrigado, boa noite. 1098, está autorizado o final de nave, desça para 25003, ajuste no 014. O 1098 vai transferência, reduza para a próxima. Ok, 1098, autorizado a RNAVE, 1094. Autorizado até o 050, altímetro no 014. Só 5.014, né? Aí. Já 212 ainda mantém o 060. Está autorizado até 4.000 pés, ajuste no 014. 4.062, reduza para 1.90 mais. Valeu, Ana. Número 098, autorizado na RNAV, chame a torre Salvador, frequência 1.8.95, reduzindo para aproximação, tráfego que eu precede 5.5 milhas à frente, com 130 de grau de vista. Reduzindo, 366, reduzindo para aproximação, altímetro 014, desce para 25003. É forte final de nave, o chanel é 3 no 2. Você para 25.007, ajuste 1014, vou encerrar a vista 366, reduzindo para aproximação. Está autorizado o final de nave. Salvador é azul 4107, informação Alfa. 4107, identifique chegada a Mari. Desça via até nível de voo 050, ajuste 050. Via até o 050, azul 4107. Azul 3534, desça para 4000 pés. 04. 3534, passa a velocidade de alta. 110 nós e após de TAP você reduz para 190. Tá bom, 290, depois de TAP você reduz. Xené, 2002, desça para 2500 pés, ajuste altímetro no 0, no 4. Já estabilizado na final de nave, Xené, torno no 8.95, reduzindo para a aproximação. O tráfego que o precede está 6.5 milhas à frente, com 130 de grau. Xené, está revisando, vamos chamar a torre, né, 2002. Altímetro 1-0 no 4, barra de pista livre. Barra de pista livre, vou rodar para o outro. 6212, número 2. 6212 é parte 372. 212. Desça para 25.00, autorizado na aeronave, reporte estabilizado. O ajuste permanece em 14.3. 7, e vai esquerda no hotel. Livre próximo à direita, táxi de Alfa e Delta nessa frequência, reporte na Delta para o cruzamento. Contará. Chama a torre 1 no 8.95. Camarada, 8.95 na Delta. 0, sendo identificação dessa via, chegada a Mari, até o nível 060. A gente é altímetro no 04, seu número 4 na aproximação. Tio Índio, reporte para dar um no 0, chama 2. Da direita, chama só um 2, um decimal 9. 2 a 9. Navio, 2534. 2534, cruza no 85. 85, boa. Torre, boa noite. Azul, 2534, RNAV, da 1-0. Boa noite, Azul 2534. Pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Livre para o 2534. Taxi Alfa Kilo 43 2 Lima, posição remota. Alfa Kilo 43 2 0, mas ainda está armado. Ok, até o Jato Pro. Feliz sábado, boa noite, do 27 Matrix, nível 160. 27 Matrix, a sua identificação. Vai, nada. Tem uma convencional aqui, trabalhador do ZOR, ele é um animado. Salvador, contato radar, mantendo o número 60 na frente de Golf, reporte da descida para Star Bom. Em 70. Gente, reporte radar para a descida, Star Bom, que o 2713, direto Bom, que é presente. Mantenha a posição da presente, chama a torre 1 no 8, acima 95. Estacionamento, Bruno 34 no 8. Zona 2581, visual com embreagem da zona, corte final. Após o mesmo livre ingresso na pista no 0 e táxi até o pátio autoridade. Sol 2534, Sol 117, livre direita, Sol 121, decimal 9. 219. Alternador Azul 2534, livrando na foto. Azul 2534, autorizado Taxi Alfa, Kilo 43, 3 Romeu, a posição. Alfa Kilo para 3 Romeu, Azul 2534. Azul 407 ingressando na final. 07, torre no 85, torre 18. Torre no 895. Noite, nosso 0251, frequência livre estacionar. Obrigado, boa noite. Seja pois de tarde, vou encerrar a vida de hoje. baixa 3. Então, complementar 3152, pode voar direto até a Victor 366. Após o TAP, vou encerrar a Victor 366 e desce para 2500, ajuste no 014. 2500, 1004, libera da restrição em TAP. Piano está liberado. Obrigado. A 3600 está autorizada até 4 mil pés. O ajuste no 014. 046, ajuste no 014. Passaria do 2234, deixa até o nível de voo 0509. É, 0050, passarinho 2224. Sete, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, com no 09, altímetro no 0 no 4. Autorizado, pouso no 0 no 4, azul 4 no 07. Salvador, apenas para informação, azul 234 aqui, está sendo chamado na aparentemente 4 Lima aqui, ok? Ok, gente, segue isso. Modulou o controle. 3600. Vou manter a prioridade, tá? Sou número 4 na aproximação. Após o TAP, vou ser a vitória 3600. Para o táxi Mundo 59 a bordo, 2 horas e 15 em Salvador. Gol 134, autorizado táxi via Índia, Ponte Imperador no 02, 1 no 8, 95, legal no 0 no 4. Bate o Índia, Ponte Imperador 295, 14, 34, só apertado. Solo 22, livre à direita, chefe solo 2, 1 decimal 9. Solo 1-2-1, vamos lá. Azul 27-1-3, sua descida. Tudo 7 no 3, desça para 4 mil pés, ajuste a altímetro no 0 no 4. 4 mil na 0 no 4, 27 no 3. 3000, desça para 2500 pés, está autorizado ser a vista 3000, o ajuste no 0 no 4, resposta habilidade na final. Bruno 07, autorizado táxi via Alfa, Kilo, reporta na Kilo. 3152. 3152, é parte 372. Passará. Torre Salvador, muito boa noite. Bom, 34, se aproximando do ponto de espera da 10, tá pronto. Gente, voo 134, a aeronave nacional está a 9 milhas, a linha decola de imediato. Afirmativo, a linha decola imediato, 134. Voo 134, a linha decola da 10, vento 100 graus, com o 1, né? A linha decola, voo 134, 10. Boa noite, 68, boa noite, Alfa, autorização Aracaju, 25. 68. Só um minuto, Cobre. Vai chamar. Brasil 4107. Posição 3 Romeu, a prevista. Porém, ficar atento à aceleração do solo aqui. Posição 3 Romeu, prevista. Boa noite, 68, pronto, Costa, já sei. 268, Aracaju, autorizado. Nível 230, sai da Puca, transição Caju, primeira curva à esquerda, transponda 5425. 230, decola no 0, Puca, Caju, curva na esquerda, transponda 5425, gol 1868. Transição Caju, curva na porta, puxa, gol 1868. Vai passar a ponta pronta, gol 1868. 52, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 00 graus, com no 119, altímetro no 0 no 4. Livre pouso no 0, 3152. Volume 34, decolado aos 2 meias, chame controle 1 no 20, decimal 8, bom voo. 308, obrigado, boa noite. Voador, boa noite, coluna 34, decola. Volume 134, contato radar na decolagem, suba via, saída Puca para nível 350. Puca 350, 1134. 3600, Torre Salvador, frequência no 8, decimal 95. 3600, boa. 1858, tem 132 a bordo, alterna João Pessoa com 3 horas e 15. Controle a sua transmissão, ela não foi completa lá, parou a transmissão. Sim, para o Serra Vito 3, Transtap, voo Serra Vito 366, autorizado a descida para 25003, reportagem estabilizado na final, é nada. Permanece ajuste no 014. Gente, vai, vou agora ao Serra Vito 366, desce para 2500 pés, para dar estabilizado no 014. Azul 27 no 3, depois Banff. Fins de evitar a área restrita, voe o Serra Vito 368. 368, 27 no 3. Serra Vito 368, após Donf, 27 no 3. Fez 152, fala os 28, livre direita, chame só 121 decimal 9. Vai chamar na sequência, fala, muito obrigado, boa noite. 3600 na escuta. Boa noite. Boa noite, da 3600, vento 100 graus com 119, altímetro no 0 no 4, pouso autorizado, pistão no 0. Autorizado, pouso no 0 da 3600. Após direto, nível 370, sai da Puga, transição Zipar, primeira curva esquerda, transponda 5430. 3150, 1-0. São 3-1-5-2, autorizado, táxi Alfa Juliette, estação 08. 0-0, entre Alfa Juliette, obrigado. 1-1-7-0, confirmando o transponder, 5-4-3-0, reporto para o posto. 4-0, vai para lá, vamos passar. Salvador, está 3858 no ponto de espera da 10, está pronta a visual granada final. 3850, Pfizer Bus acompanhando a porta final ali, mantém 1-0. Pfizer Bus da companhia ali, mantém 1-0, está 3858. Torre Salvador, boa noite, passarela 2224. Boa noite, passarela 2224, reporte do 372. Adorei. O 1134, autorizado, Mike Oscar 363. Clássico no zero, vento no 00 graus com o 1, né? Meia 12 a bordo, altímetro no 0 no 4, livre taxa, chama para ingresso, pistão no 7. Zero 2224, pouso autorizado, pistão no 0, ventou no 00 graus com no 09, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, passarela no 0 no 4. Autorizado R9 do 2793 para 2500, como do Serra Vitor 366. Autorizado 3258, decorado ao seu escudo. 358, contato radar, suba via saída da Porba, a nível de voo 370. Porba ao 370. O 1134 agora com Recife, frequência 12285 ao TR 2545, voo 1134. 2285, 2545, voo 1134. Delta, livre ingresso, a parte nave pronta no 7. 327 no trecho, né, pro Salvador, frequência no 895. Terminal 895, bom dia, obrigado. Trai, quando possível, coordenação com o centro, frente Fortis para o 3258. Gente, vou direto, Borba, 3258. E vou direto, Borba, aguardando a coordenação, puxar um pouco do nosso atraso, obrigado, hein. Dois Salvador Azul 2793, estabilizado RNAV da pista no zero. 2713, é porte externo. Portarão externo. No solo aos 3,5, livre à direita, chame solo 1,2,1 decimal 9. 3,1,9, 2,2,2,2,2,4. Tranquilo Delta, linha decola de imediato. A linha decola da 1,7, vento 1,0,0 graus com 1,1, né? Boa noite, Alfa, Kilo 43, 5 Lima, passando. Guardando 2713. 43 para o 5 Lima, 2224. Por ti, pro 3-2-3-4, informa a aeronave decolada da pista auxiliar sem interferir com o pouso, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 0,0 graus, com no 0 nó. Livre pouso na 0, azul 2-7-3. Tranquilo Delta, decolada aos 3-7, um controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 3-0-8, boa noite, obrigado, tranquilo Delta. Salvador, boa noite, papapá, Serra, Kilo Delta, decolando a sua escuta. Papapá, Serra, Kilo Delta, Marquinha, subindo via saída da EL. Subindo via saída da EL, Serra, Kilo Delta. Quando possível, direto, por seguro. Voo 970, minha dúvida. Voo 970, autorizado, push call para o taxi. Pode atacar com o voo 970. Boa noite, 3398, acione de identificação via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 014. SAP 3398. SAP 3898, autorizado direto frote. Oi, gente, é 3858 direto frente. Frente. 3858, por favor, por favor. Oi, prossiga. Autorizado. autorizado para ti. Obrigado. Papá, Serra Kilo Delta, está autorizado direto para ti. Direto para ti, Serra Kilo Delta. Obrigado. Então, 3858, chame o centro de Recife, frequência 1285. Caso negativo, chame na frequência 125, decimal 45. 285, a secundária, eu não consigo copiar, desculpa. 12545. 285 vai ser 400, obrigado. Boa noite pra você. Boa noite, tamo bom. Obrigado. Controle é o Sérgio no Delta. Eu chame só 121, decimal 9. Cruzar direito, 219, 2713. Serra Bravo, Serra Golf, autorizado. Fiocas 1-0, nível 370, saída da Buca, transição Zipar, primeira curva à esquerda, transponda 5431. Cruzado Natal, a curva do 10, 370, decolada 10, curva à esquerda, Buca Zipar, 5431. Com 1098. 098, correto, ponta fuxa. Azul 27 no 3, Alfa Kilo, 4-3, posição 3 Lima. Alfa Kilo para o 3-3-0-Salvador? Escuta, prossiga. Santo Recife está mandando questionado se o senhor vai permanecer muito tempo em Porto Seguro ou vai só reabastecer e decolar logo? Não, a previsão de saída é 3:30 da manhã. Pra mim, sua previsão é 3:30 da manhã. Exato. Também não sabe, eles se questionaram aqui e eu tô fazendo esse questionamento pra você. Ah, tá ok. É, a previsão nossa é sair 3:30 da manhã pra Vitória. É 3:30 local, correto? Exato, 3:30 local. Como pode ser uma bola, 4:00 da noite, uma pena. Zero autorizado táxi em Índia, ponte esperadão no 0 torre, 1-8-9-5, Grenal no 0-4. 14.0-7-8-9, certo. Certo, informação para o porquê, devido a estacionamento, parece que o pátio lá em Porto Seguro da aviação geral está lotado. Após ETAP, desça para 25006, ajuste de altímetro 1014, reporte final em nave, 3398. Após ETAP, Aquilo vai para o centro Recife, frequência 1251, alterne 123, décima 8, o Serra Kilo Delta. 1251, lanterna 1238, Serra Kilo Delta. Obrigado, boa noite. Falou, último voo. Zero, linha decola da 1-0, vento 090 graus, com 1-0-9. A linha decola, passamos, 1-0, 1-0. 098, autorizado, push, motor. Eu puxo, com 0-0. Está livre das restrições de TAP, está livre no meu. Obrigado. Zero, decolado aos 47, controle 120, decimal 8, com voo. 08, boa noite, por um tapete. Controle Salvador, por um tapete. Pouca de paz. Pulo 170, contato radar na decolagem, suba via saída Pouca para nível 370. Via Pouca para 370, por um tapete. Tânia 074, acione identificação, essa via chegada a Mari para nível de voo 050. Corrigindo, vou na pro de TAP, deixa até o 050, 0074.

Pistão 219. Zero Recife autoriza direto Campina Grande. Direto Campina Grande, boa nota zero, obrigado. Graus como zero, né? Decolagem zero, como zero. Agora com o tempo Recife, frequência 285 e a secundária 2545, valeu. 285, 2545, valeu, não só zero, obrigado. Salvador, boa noite, Sam, 2-2-4, informação. Boa noite, Sam, 2-2-4, prepara a saída agora, Eduardo Chimada. Vamos 098, decolado ao 57, controle 120, decimal 8, bom voo. Primeiramente, obrigado, bom voo, 098. Sou com 098, decolou na PUCA. Base subavia, saída PUCA, para nível de voo 37. Saída da PUCA para 370, gol 098. Pode voar, Jamo? Como está autorizado?